Então deixa tudo, vem comigo, comigo, baby. Vou te levar pelo meu mundo, guardar meu vagabundo, seremos só você e eu. Então deixa tudo, vem comigo, comigo, baby. Será assim daqui pra frente, eu vou ser inteiramente. O meu mundo será o mesmo que o seu. Cê sabe quanto eu quero, mulher igual você nunca encontrei, por isso eu a venero. Brigas são parte dessa trama, onde sempre fama mais se renova na cama e no outro dia eu espero. É só mais uma fase, não termine a frase antes que arrependa, gata, se não quero. Eu sei que eu tô distante, mas quando eu tenho a chance eu passo pra te dar um beijo e prometo que um dia levo pra algum lugar sem fazer nada. Nós dois em uma praia com a mente tranquilizada, você correndo pela areia e eu observando teu sorriso. Ai, como linda estava. Pura satisfação, momento pra vida inteira, dois corpos na pegação. Amores verdadeiros, sintonizamos juntos sempre, é a mesma estação. Então deixa tudo, vem comigo, comigo, baby. Vou te levar pelo meu mundo, guardar meu vagabundo, seremos só você e eu. Então deixa tudo, vem comigo, comigo, baby. Será assim daqui pra frente, eu vou ser inteiramente. O meu mundo será o mesmo que mas o seu. Mas não demora, ela quer ir embora, puxa meu braço. Não fala que me ama se não acompanha o meu compasso. Somos um laço de respeito e liberdade. Começamos tão bem, eu com 18 de idade. Histérica, desse jeito não dá. Com 25 agora, quer me dominar, calma. Pensa, relaxa, arruma suas coisas, que vamos pra baixada. Antes de mais nada, me abraça, enxugue suas lágrimas. Mas não quero mais papelão na frente da minha rapa. Tamo junto há mais de 240 semanas. Não tô entrando na tua mente, eu sei que compreende. Uma garota inteligente, que deu a louca de repente. Eu estou falando com você, não atende. Alô, pai, vem me buscar. Filha da puta. Então deixa tudo, vem comigo, comigo, baby. Vou te levar pelo meu mundo, guardar meu vagabundo, seremos só você e eu. Então deixa tudo, vem comigo, comigo, baby. Será assim daqui pra frente, eu vou ser inteiramente. O meu mundo será o mesmo que o seu. Estamos com uma distância de 9 mil pés para entrarmos em contato com o planeta Terra, preparando o plano de aterrissagem. Alguma coisa? Ei, som, teste. Pode já começar? Por que tá rápido assim? Terra à vista. Reduzir velocidade. Nossa, meu já tive, tô com fome. Qual o destino de aterrissagem? Jundiaí. Jundiaí é melhor, né? Pera aí, um pouquinho pra direita. Turbinas recolhidas, imprimindo relatório de voo.